cidade sendo saqueada. Se matam a troco de nada. Com sua vida não vale mais nada. Tiro, confusão, porrada. Cidade sendo saqueada. Se matam a troco de nada. Com sua vida não vale mais nada. Não pise no calo, não estresse ninguém. Na Babilônia onde você só vale o que você tem. Não pise no calo, não estresse ninguém. Na Babilônia você vale o que você tem. Valores perdidos na cidade. Perdeu dignidade, faltou o compromisso com a verdade. Cabrito deu mole com o irmão. Perdeu a amizade, a consideração. Tem coisas que o dinheiro não compra. Não tem como depositar na conta. Honre seus princípios, seus aprendizados. Ter a confiança do que é certo, o que é errado. Sempre vai ter alguém para te criticar. Sempre vai ter alguém do seu lado atrasado. Fique ligado, fique esperto, não durma no barulho. É com o trabalho que se ganha o futuro. Tiro, confusão, porrada. Cidade sendo saqueada. Se matam a troco de nada. Com sua vida não vale mais nada. Tiro, confusão, porrada. Cidade sendo saqueada. Se matam a troco de nada. Com sua vida não vale mais nada. Reproduz na TV em horário nobre. Desgraça alheia gera lucro e aumenta ibope. A verdade apresentada está sempre disforme. Vendendo ouro e te entregando cor. Mediou, vacilou, é sete palmos do chão. No mundo em que vivemos a vida não vale nem outros tão. Fascismo de mercado criando legiões de alienados. Os mandos desmandos nunca serão questionados. Fecha os olhos, ouvidos, bocas por desesperados. Enquanto muitos sofrem, outros seguem sossegados. Não quero saber se o PIB vai crescer. Me preocupo com a prestação que já vai vencer. Quero um teto na cabeça, comida pra comer. Um trabalho honesto que me ajude a crescer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tiro, confusão, porrada. Cidade sendo saqueada. Se matam a troco de nada. Com sua vida não vale mais nada. Tiro, confusão, porrada. Cidade sendo saqueada. Se matam a troco de nada. Com sua vida não vale mais nada. Vai e vem. Selva de pedra, homem perigoso, vai e vem. Bicho, homem, instinto periculoso, vai e vem. Trânsito tá na contramão. Difícil é evitar a colisão. É mãos pro alto, isso é um assalto. Olha aí, perdão, não obedeceu, assassinato. É mãos pro alto, isso é um assalto. Olha aí, perdão, não obedeceu, assassinato. Cidade perigo na rua, o medo. Cidade perigo, ninguém mais tem sossego. Cidade perigo na rua, o medo. Cidade perigo, ninguém mais tem sossego. A violência já faz parte do cotidiano. O estresse tomou de conta, pessoas estão se atracando. Filho matando o pai por causa da herança. Famílias perdidas que perderam a esperança. Tiro, confusão, porrada. Cidade sendo saqueada. Se matam a troco de nada. Com sua